Quadras de Música. Música. Ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 194ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, as quatro estilísticas centrar-se-ão na música clássica e as quatro temporais irão focar a festança que se aproxima, a passagem para um ano novo. Escutemos um excerto de O Concerto de Ano Novo de Viena, transmitido anualmente na manhã do primeiro dia de janeiro, a partir da Sala Dourada Music Bahrein, ouve-se uma maravilhosa seleção de melodias da responsabilidade, na sua maioria, de membros musicais da família Strauss. O tradicional concerto de Ano Novo da Filarmónica de Viena de 1 de janeiro de 2013 foi orquestrado, tal como em 2011, pelo maestro austríaco Franz Welser Must. Seguir-se-á a transmissão, em parte, do evento do início do presente ano, o Concerto de Ano Novo, Viena 2013. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Thank you. Música.